A emissão que se segue é resultado de uma parceria entre a Rádio Antena Web e a Rádio Regional Sanjourense, a emitir em FM na frequência de 88.1 em São João da Madeira. Bem-vindos ao Planeta Rock, está em órbita ao longo da próxima hora com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. É assim semanalmente nesta estação e neste mesmo horário. Começamos muito bem ao som de Alice Cooper com Schools Out. O músico vai apresentar no próximo dia 10 de novembro um evento de entrega de prémios da revista Classic Rock. Sobre esse mesmo evento traremos mais novidades em próximas emissões. Para já, importa saber que este mês de agosto marcam presença em Portugal os Gene Loves Jezebel. Mais uma vez, a banda está de volta ao nosso país. 23 de agosto, Bidueira de Cima, Leiria, e a 24 de agosto, os Gene Loves Jezebel, no Hard Rock Café Lisboa. Aí estão eles no Planeta Rock, agora com Desire. Come on, yeah, come on, yeah, come on, yeah, come on, yeah. Yeah. The Cars na órbita do Planeta Rock. Let's go, é isso mesmo. Vamos até ao final da hora com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Fiquem ligados. Planeta Rock, by Miguel Freitas. Planeta Rock. She told her old man now. And with her radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun till the daddy takes a T-bird away. Well, the girl can't stand her, cause she walks just and drives like an ace now. She makes the Indy 500 look like a Roman chariot race now. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild crusade. I can't control my fingers. Sente-se aqui na órbita do Planeta Rock com Ramones, I Wanna Be Sedated, lá atrás também Status Quo em Fun, Fun, Fun, e agora uma música que também tem o seu quê de verão, California Dreamin' com The Mamas and Papas. All the lips are brown and the sky is gray. Planeta Rock é assim semanalmente, nesta estação e neste horário, clássicos de galáxias distantes, também algumas das novidades que acabam de chegar para ouvir nesta estação durante uma hora inteira. E agora vem mais um clássico, este é dos Creedence Clearwater Revival, chama-se Proud Mary. Rolling, rolling on a river. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, na órbita do Planeta Rock. Entretanto, a contagem decrescente para os concertos dos U2 em Coimbra já começou e fazemos-la aqui também no Planeta Rock já a seguir. Planeta Rock by Miguel Freitas. Às sextas-feiras e sábados na Antena Web, é tempo de teatro. Pelas 22 horas, a Antena Web passa a exibir as antigas peças de audioteatro feitas essencialmente em Portugal e no Brasil. Laços e outra vez a guia. A guia diz 4 polegadas. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Queres confessar aqui, de acordo com a verdade, porque mataste o teu próprio esposo? Se não o fizeres, mando açoitar-te. Só isso, pai. Só, meu filho. Só. Tempo de Teatro. Às sextas e sábados, na Antena Web. A melhor música de dança também já está ao alcance de um clique. Hits Megamix é o seu programa de produção própria da Antena Web, que vai para o ar às sextas-feiras e sábados à noite. Não perca o melhor da música de dança dos últimos 40 anos. Hits Megamix, às sextas e sábados, entre as 22h30 e as 24 horas, só aqui na sua Antena Web. Gostas de estar atualizado em relação às músicas que estão na moda? Queres saber qual o single mais badalado do dia? Então a Antena Web dá-te não uma, mas as 5 músicas mais votadas diariamente. Fica a par do que se ouve por aí em Pop Hits, de segunda a sexta-feira às 7h30 da tarde, ao sábado chega mais cedo, às 19h. Pop Hits, o melhor da música pop, como sempre, na Antena Web. A Antena Web leva até ti o melhor da House Music. Pop DJ. O teu programa de sábado à noite, quando não podes sair de casa. Pop DJ. Aos sábados, à meia-noite, na Antena Web. Planeta Rock. Rings out in Memphis sky. Aqui no Planeta Rock também fazemos a contagem decrescente para os dois grandes concertos dos U2 em Portugal, 2 e 3 de outubro, estádio da cidade de Coimbra, e fazemos-lo, claro, em dose dupla. Começamos com Pride in the Name of Love e agora está aí o clássico Sunday Bloody Sunday. Mas atenção que, para quem gosta de rock, há boas notícias, particularmente também no início do mês de novembro. Sobre isso falo mais daqui a pouco. Clássico para Brian Spencer, Read from the Heart, não vai faltar certamente no concerto do próximo dia 6 de novembro no Campo Pequeno em Lisboa. Brian Spencer ao vivo em Portugal pela primeira vez, assim como os Great White que vão assegurar a primeira parte. Planeta Rock by Miguel Freitas. Planeta Rock. If I could find some way to prove, if I could walk. Eddie Money, Walk on Water, a caminho do final de mais uma emissão do Planeta Rock. Volta à órbita desta estação na próxima semana com clássicos de galáxias distantes e também algumas das novidades que acabam de chegar. Ao longo de toda a semana, já sabem, estamos no Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas. Se ainda não são, tornem-se fãs do programa no Facebook e fiquem a par de todas as novidades. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Pretty stars, the love that sparkle for you. Planeta Rock. I'm the son of Rachel Love, the Jesus of Suburbia, the Bible Love. To be in love. us from another broken